agora é Pretinho Básico no rádio. 1 da tarde, estamos chegando no seu radinho com Pretinho e conosco vem a Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin e um cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas da TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Os queridos do Pretinho estão chegando. Prolifera a ilha. Descansa meus olhos. Sossega minha boca. Me enche de luz. Sonifera ilha. Ah, que demais esse som dos Titãs, né, cara? É uma homenagem à Ilha de Floripa que nós estamos prestando aqui. Que beleza! Fala aí, Mr. P. Fala, boa tarde. Beleza, boa tarde, tudo bem? Fala, KG. E aí, beleza, boa tarde. Tudo certinho aí, Potter? Em alemão, o nome do Pretinho é Klein Schwarzkleid. Aê! Começando mais um Klein Schwarzkleid na Atlântida. Depois eu vou passar em várias línguas como é que se fala. Schweinsteiger. Klein Schwarzkleid. Nome do jogador. Klein Schwarzkleid. O Maurício Amaral tá bem? Tava até agora. Que houve, meu? Estourou uma veia. Não, bati a mão no trinco de uma porta. E aí estourou uma veia, não? E aí bati, a mão gelada. É, a bichona. É uma bichona. Tá doendo. É uma bichona, rapaz. Uma bichona. Tô bem. Uma bichona. Sou bichona, mas tô bem. E fala aí, meu querido Geiso. Como é que é, vó? Ô, Geiso, eu gosto muito quando tu vens ao programa com essa tua japona branca. E essa manta de tricô feita pela vovó. Pela dona Rose. Ah, pela mamãe, então. Sim, mamãe. Muito legal. Você fica na costureira também. Ah, também? Tu sabe que... É multifunção a dona Rose. Eu também tenho o hábito, assim, de observar algumas roupas e tal, algumas pessoas, não só roupas, tudo, né? E fico imaginando sempre a hora da decisão da pessoa. E eu, quando vi o gente entrando com essa da porra, eu imaginei isso. Ele vestiu, olhou, bah, ficou legal. Deu aquela viradinha pro espelho, né? Ficou legal. E eu pensei, eu jamais usaria essa japona. Twitter, Maurício, vai tudo. Cara, mas é uma questão de gosto. Trejeira do operador é melhor que o meu. Tá aqui barato, tá na neve, a coisa reflete. Sim, já fica mimetizado lá na neve. Né? Em compensação, o tênis e a calça completamente... Inadequados. Nada a ver. É. Mas é calça conjunto velha, da obra. Cara, é que o Geiso tem uma dificuldade de combinações. O Geiso, pô, e mais do que isso, né, cara? O Geiso tem certas limitações, né? Mais do que nós que já as temos. É, assim, né? Se nós já temos várias e muitas com a idade que temos, o Geiso é novo, eu né? Me falo. Eu me refiro à questão. Tu quer que eu use esse negócio que tá usando na cabeça, isso? A questão financeira de tu olhar uma vitrine, ver um baita de um casaco e dizer, puta, tá fora do meu orçamento. Aliás, eu vi um casaco num shopping por R$1.990. Ah, para! Tu é maluco, rapaz. Você é na. É, tá. É, não, vou dizer. É, não, não precisa dizer. Não, não diz onde é. É uma marca de roupa, assim. Tá bom, é grande. Não é multimarcas, é uma marca só. O que eu fiz hoje, cara? Bateu o dedo na trinca. Não, não. Além disso. Hoje de manhã, cara, tinha um cara mandarino na minha rua. Presta atenção, cara. Ouve com atenção isso aí, querido ouvinte. Ele tá de um mandarino na minha rua, o cara tava... O mendigo, né? O cara da rua, né? Aí tava sentado num prédio onde dava sol. O magrão tava se aquecendo ali. Sim. Só de Havaiana, cara. Ah. Meia Havaiana. Bah, eu olhei aquilo ali. Não, não, só ali, de Havaiana, cara. Não, né? Tá, ele tava mal vestido, cara, com sim, um casaco. Sim, função do frio. O fato dele tá de Havaiana encolhido, cara, no sol, quando tava batendo sol na minha rua, ele tava ali encolhido, tentando se aquecer. Sim, não é que que seja ruim usar Havaiana, é que não. No frio que tava, ficar pé de fora é. Cara, eu voltei pra dentro da minha casa, fui no meu armário, peguei um casaco e um tênis meus, que eu tava usando. Voltei lá e dei pro cara. Boa! Aí a hora que o pé do cara entrou no tênis, velho, bah, me deu uma sensação assim, que acho que. A mesma coisa que aí eu desejei boa sorte pra ele, ó. Boa sorte pra ti aí, cara. E desafio pra nós hoje. A gente podia exercitar isso hoje, todo mundo, né? Cara, todo mundo. Eu não peguei um tênis rasgado, eu peguei um tênis meu. Tá? Um tênis que eu tava usando. Vou lá e dei pro cara. Todo mundo passa na rua por alguém nessa situação. Todo mundo enxerga na rua alguém nessa situação. Então você que tá aí no seu bairro, tá perto de casa, quando sair, enxergar essa situação na rua, pô, vai lá e faz isso, cara. Dá uma camiseta de manga comprida, dá um casaco, dá um par de meias. Colchão, meu pai e minha mãe deram um colchão pro cara, os caras que dormem na diagonal. Dorme na rua, casa, E muita gente dá umas troças rasgadas, Cara, eu peguei um casaco que eu usava até o ano passado, não tinha usado esse ano, mas não vou usar isso aqui, cara. Baita de um casaco. Aí, todo mundo pesado. Tem roupa de inverno que não vai usar. Que mais do que isso, que não usa mais há anos a roupa, entendeu? Esse não é o clima. Usa há anos, e tu não vai usar mais. Esse é o clima, isso aí. Te desapega, tu vai dar aqui esse casaco. que lá na frente tu vai comprar outro. Não é só casacos, cobertores. Tudo, isso aí, cobertor, isso aí, cara. No inverno, de noite, esse ficado é muito frio. Muito frio. Eu tava uns 2 graus em Porto Alegre, cara, hoje de manhã. É frio pra quem tá dentro de casa, agasalhado, cara. Imagina pra quem tá na rua, ao relento, velho. Tá louco, cara. Vamos nós, então, aqui no Pretinho Básico, nesta terça-feira, dia 5 de julho de 2011, falando, é claro, da temperatura. No quarto dia consecutivo, com temperaturas abaixo de zero no sul do Brasil. A mínima no Rio Grande do Sul chegou a 6 graus negativos em Cambará do Sul. Em Santa Catarina, menos 6 graus e 7 décimos no início da manhã. Desde o dia 1º de julho, a temperatura não sobe acima dos 18 graus no sul do Brasil. Hoje pela manhã tava ouvindo o Potter aqui na rádio e ele deu a temperatura. Na hora que ele tava se despedindo, ele disse: então tá, meio-dia, agora em Porto Alegre, 7 graus e 3 centígrados. E eu fiquei pensando, mas não, será? 7 graus Celsius e 3 centígrados. E 3 centígrados, isso. Foi me exibir, né? Foi se exibir. Foi me exibir, dei o Celsius, né? Eu ia fazer até coisa pra Fahrenheit rapidamente. Aí não tem que converter, né? Não é, dá, é que na verdade são 7 graus centígrados e 3 décimos. Isso aí. Essa é a contagem. Não, não, é 7 graus e 3 décimos centígrados. É o valor inteiro, né? São graus centígrados. Ele e sua fração. Os graus e suas frações. Não sei te falar se é certo. Tá. Sobrecarga por uso de aquecedores e estufas deixou clientes sem energia elétrica em Porto Alegre. Aquele problema que nós passávamos somente no verão, por causa do calor absurdo, agora estamos passando também no inverno por causa do frio absurdo. Cara, eu não tenho banho bom. Não sei se vocês têm banho bom, que as pessoas que agora estão dizendo que têm um banho bom, parem um pouquinho agora seus carros e tudo mais, levantem as mãos para o céu e agradeçam ao seu Deus. Porque eu tô um banho gelado na minha casa. Ou ao seu si, né? Ou ao seu si. O que quiser, o que quiser. O que acha que é superior. Pode ser a mãe, o pai, Jesus, Buda, Alá, quem que seja. Porque um banho bom é, óbvio, tem gente, milhares não é de pessoas, tudo, mas não é 100%. Banho. Cara, é demais tomar um banho. Eu tomei um banho hoje, eu acordei, dei uma nadada, aí voltei pra tomar banho, era umas 6h40 da minha casa. Nadada! Cara, assim, ó, não tinha o que fazer. Sabe, tem uma hora que eu respirei fundo e foi. E tava super quente, sabe? Não trocou o chuveiro lá ainda? Troquei, aí que tá, eu troquei. Aqui não melhorou? Aqui a fiação no meu prédio é muito velha, não tem como trocar. É uma confusão lá que vai custar R$2.000. Eu optei entre R$2.000 um banho ruim e um banho ruim. Entendeu? Certo. Sabe, aí o Mr. P hoje foi me perguntar assim, cara, vou comprar um ar, assim, ar-condicionado também. Se desliga, né? Vocês já viram isso aí, né? Tem que ter ar para condicionar. Ficou muito gelado, abaixo de zero, não tem mais ar para condicionar. Isso aí. E aí ele se desliga sozinho no quente. É, ele não, não que ele se desliga, mas ele não aquece. Por que na Europa, tudo mais, não tem ar condicionado no inverno? Porque eles têm calefação, porque calefação não acontece isso. É uma caldeira lá no prédio, sei lá, que aquece. A grande verdade é que a gente não é preparado para o inverno. Não é preparado para o inverno. Exatamente. O Brasil não é preparado. Até acredito que não deva se preparar, porque faz esse frio violento. Ao contrário da Argentina, do Chile, claro, lá as tem calefação. Tem calefação, tem calefação central, que eles chamam. Aqui a gente não tem isso, cara. E alguns hotéis, alguns lugares. A calefação, na verdade, são aparelhos de ferro, né? São serpentinas de ferro. Que por onde circula água quente. Exato. E aí aquece assim o ambiente. E o aquecimento é muito mais natural, não seca o ar, aquela coisa da estufa, né? Que terrível. Seca o ar, que fica. Não, o aquecimento é mais. Mas de qualquer forma. Humano, de qualquer forma, seca também. É, seca menos, também, mas seca. Mas seca bem menos. Uma amiga minha que mora em Chicago faz menos 30 graus. Imagina só, tranquilamente menos 30 graus, né? Ela mandou uma foto com a janela lá de dentro da casa congelada. Sabe? Ela pegou uma espátula assim, tirou o gelo de dentro do vidro congelado. E aí tinha uma briga com o síndico do prédio, que ele não colocava força máxima na calefação. Sabe? E aí não botava força máxima, não botava, sabe o que fizeram? Deram um pau no síndico. Sabe? E discussão e não sei o que, e o inverno pegando. Amanhã menos 32, depois amanhã menos 33 e nada, deram um pau no síndico. Fica a dica, entendeu? Né, e aí meteram força máxima na calefação, que gastava a calefação. Fica a dica, cague a pau o seu síndico, não, não, seu saco. Calma. Antes de cagar a pau, tente o diálogo no mínimo duas vezes. Isso. Né? Na terceira, primeira vez dialogou, frio, cara, não deu. Só. Segunda vez dialogou, não deu. Foi o que aconteceu lá em Chicago. Terceira vez caga a pau, cara. Lá em Chicago é terrível. Não, tomaram o prédio. Sabe o que é isso? Tomaram, foi um golpe? Sitiaram. Derrubaram o síndico. Motim. Oh, meu, deixa eu dar o depoimento de um querido amigo que chegou aqui agora. Ele diz: aí, Fetter, aqui é o Thiago, pá, tal. Ele é professor de educação física, treinador de futebol. Meu treinador de futebol, inclusive, já foi. Tô ouvindo. Tô brincando, cara. Tô ouvindo o Pretinho e vou agora pegar tudo do meu armário que não uso mais. vou deixar dentro do carro e entregar durante o dia para quem precisa. E mais, vou fazer a campanha junto com os meus alunos. Muito legal o depoimento de vocês. Fui tocado. É isso demais, aí, cara. Abraço. E dá para fazer a campanha do agasalho direto. Não precisa entregar para alguém entregar. Lugar, porque muitas vezes esses agasalhos não são entregues a quem precisa. É, e quem precisa é quem tá ao relento numa esquina, se aquecendo no sol. É isso aí, é isso aí. Então faça direto a doação. O que o cara fez é sensacional. Pegar e deixar o porta-malas do carro com os casacos, aí quando vê alguém, para e dá. Na hora ali, aquele ali tá precisando, vai lá e dá. Tem um camarada meu que faz isso com bolacha também. Ele compra bolachas, muitas bolachas no super, e aí quando para na sinaleira, alguém vem pedir uma esmola, ele dá um pacotinho de bolacha. Pô, pagou ali menos de um real um pacotinho de bolacha, entendeu? Comprou 10 pacotinhos de bolacha e tá dando um alimento pro cara. Caloria, carboidrato, gordura, tá dando pro cara se alimentar, entendeu? Estudante da Universidade Federal de Santa... Estudante da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, foi atacada por um assaltante na manhã desta terça-feira ao chegar na aula. O homem, munido de um canivete, acabou ferindo a vítima no rosto e no pescoço. A jovem diz que foi agredida pelo bandido porque reagiu ao roubo para se defender. Ela foi atacada por volta das 7 da manhã, perto do centro socioeconômico. Ela teve a bolsa e um anel roubados. Testemunhas viram o assaltante correr em direção ao bairro Serrinha. Aliás, esse horário de manhã cedo é um dos mais oportunos para os bandidos, porque é a hora do dia que tu tá mais assim, desligado, sonolento, ainda naquele mau humor da manhã, saindo de casa para fazer... A gente já falou isso várias vezes. E vale repetir. Então fique atento de manhã cedo, ao sair com o carro da garagem de manhã cedo, especialmente, esteja ligado e atento para não ser uma vítima. A promotoria de Nova York vai arquivar nas próximas semanas todas as acusações de agressão sexual contra o ex-chefe do FMI, o Dominique Strauss-Kahn. O motivo seriam as dúvidas que pesam sobre a credibilidade da autora da ação. E não sei se vocês viram... Hoje apareceu mais uma. Hoje apareceu mais uma lá do ano 2000 ou do ano de 2001. Uma, eu não sei o que ela é, se ela é jornalista, repórter, jornalista. Jornalista também disse ter sofrido a tentativa de estupro pelo Strauss-Kahn. E hoje aparece o rapaz aí, com o senhor aí, com a sua mulher. A mulher bem bonita, né, cara? Tá na sua Léo Santana hora, hoje? A mulher dele, a mulher do Strauss-Kahn, a real uma mulher. Bonita. Pô, eu achei uma coroa bem bonita, cara. Eu também achei. Não, e mais do que isso, cara, ela perdoou ele. Da primeira acusação lá da camareira do hotel, ficou do lado dele, pagou 6 milhões de fiança pra ele sair, alugou o apartamento pra ele ficar preso em domicílio. Isso é amor, e velho. E agora aparece outra, né? E agora aparece outra, ela e provavelmente ela vai matar no peito de novo. Daí o Santana, pô, que elogia a conduta e o comportamento da mulher do Strauss-Kahn durante toda a coluna, no final ainda escreve assim: não se fazem mais mulheres como essas hoje em dia. Eu sou um gênio. É um gênio, Santani, é um gênio. E a partir de hoje, pela primeira vez na história, uma mulher vai comandar o FMI. Cristine. Deram agora o controle do cartão de crédito mundial pra uma mulher. Tudo que tu começou bem falando desse teu ato altruísta e desse tudo que tu fez, agora tu acabou de deram o cartão de crédito mundial pra uma mulher. Agora, de acabar com tudo. Que vai ter de sapato, o de crédito bolsa. Mundial está na mão de uma mulher. A Christine Lagarde, de 55 anos, ex-ministra das Finanças da França, começa hoje na nova função. Pela frente, ela tem a difícil missão de administrar a crise que ameaça a zona do euro e também a estabilidade global. Cara, eu acredito muito que a mulher no poder, ela seja mais cuidadosa, porque o homem administra e a mulher cuida, né? Ela seja mais cuidadosa que o homem, ela seja menos corruptível que o homem e que ela seja, enfim, mais eficiente que o homem. Por exemplo, ela não passaria pelo que passou o Strauss-Kahn. Né? Porque não existe camareiro, né? Não, até existe. Mas é outro tipo de conduta, cara. A mulher tem outro tipo de conduta moral em relação ao sexo. A mulher não ataca, exatamente. Exato, a mulher ataca. Não ataca. Ai, Potter, tu tá enchendo meu saco com isso, cara. Na boa. É que ataca. Não, é que essas mulheres aí são mais poderosas, né? Então tu não acha? Claro, mulher sim. Poderosa, essa mulher faz o que quiser. Essa mulher pega, por exemplo. A dona do FMI pega quem ela quiser. É, o motorista, por exemplo. dona ela do não FMI, tem a tua cara. Cabeça, pô. O FMI não é uma empresa pra que ela seja dona da empresa. Entendeu? Motorista é um negro alto, passadas largas, joga negro pelos flancos. Já viu o filme Alf? É. O filme Alf? Claro. O Jude Law é um motorista de limousine, né? Ah, mas aí é o Jude Law, né, cara? Pois é, daqui a pouco ela pode escolher o Jude Law. Bota um macacão de motorista e um cap em ti pra tu ver se tu é atacado por alguém. Não, eu não. Mas o Jude Law, sim. Homem é preso por roubar cuecas em Brusque. Cueca, meu! Armado com um facão. Meu! Um cara de 20 anos roubou 90 cuecas do modelo Boxer da loja Bruline Moda Íntima. Ah, Bruline. Ele fugiu e foi encontrado horas mais tarde pela polícia usando todas as cuecas ao mesmo tempo. Quantas cuecas eram? 90 cuecas. 90 cuecas. Fazer a conta rápida aqui, quanto que tá. Tá, mas aquelas, a box é aquelas que aperta o saco, não, né? Não, com a box é aquela que vai até a metade da coxa. É tipo calção de banho. Tá 30 pila uma cueca assim, né? Depende da cueca, né, 35, vamos botar. Pode pagar R$2 pra pagar 90. Quanto uma cueca? Dessas aí. Quanto? Boxer, 30 pila. Tu tá é louco, mesmo? Não, cara. Tô certo. Mas não, pago 12. Mas tu não paga, prometeu, mas é o que é. O Potter é um cara fixo. R$2.700. Usando cada cueca. R$2.700. Ele roubou 2.700. As cuecas que eu uso são a minha mãe que faz, cara. Agora eu passo numa loja. 30 pila. Uma cueca boxer custa R$30. Depende da marca, querido. Eu fiz uma média, cara. Não, é alta média. Tá alta essa média aí. Bota baixa pra R$15 essa moto. Abre o Twitter aí. R$19,90 ali na acessória. Quanto? R$19,90. Tá caro, tá caro. Tá caro, meu. R$19,90. Mas eu sei que tá caro, só tô falando pra vocês quanto custa. Eu tô falando que é barato. Desculpa, Potter. Desculpa, Potter. Bom, mas enfim, ó. O que o cara queria com as cuecas? Revendê-las no camelódromo de Camboriú. Olha aí, camelódromo. Fica o comentário do Maurício. Mas é, cara. Olha aí, cara. Daí o cara não quer pagar os 30 pila na loja, ele vai pagar R$8 aonde? No camelódromo. E a mercadoria é o quê? Não sei. Roubado. Tu que tá dizendo. Olha aqui, mas essa aí seria. Não fala assim que eu vou no camelódromo. Olha aqui, ó. Daí, cueca Boxer Keeper, R$7,50. Cueca Boxer e malha de algodão, R$12,99. Essa aqui com o nome de estilista, R$25. Sim, de R$13,49. É que o Potter só bobo pra cueca. Tá bem abaixo, não, eu uma aqui que é R$39, mas eu é muito gay. Vou mostrar minhas cuecas pra vocês, vão ver se é estilista. Estilista. Ah, ele adora. Me poupa disso, cara. Me poupa disso, eu não vou olhar. Vai te deitar, Potter. Não olhei. Que nojo. Não, eu vou te fotografar, filho da mãe. Agora tu vai pro Twitter agora. Tu vai pro Twitter assim. Vem cá. Para! Pra dentro desse troço aí, nojento. Olha aqui pra mim. Que nojo. De bonda. Isso, de bonda. E vamos ver. Tocha cueca. Olha aqui. Vai mais pra trás lá. Vai mais pra trás. Vira pra mim, Potter. Tocha cueca dele. Aí tá aqui. Isso, pegou. Vai. Deus do céu. Tá frio mesmo, né? É de estilista, Mr. Tu já tá precisando disso? Essa cueca aqui? Pra ganhar eu mídia. Eu vi uma meinha pra fazer enchimento ali. Tá bem, eram estes os destaques comentados do Clique RBS, 1:18. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos dar uma girada aí, Pi? Vamos. Guris do Pretinho, estamos mandando esse e-mail para lembrá-los de que no meio do caos e das dificuldades das nossas vidas estão vocês nos fazendo rir, fazendo a Nedgen, a filha, parar de falar durante o trajeto de casa até a escola e depois da escola até casa. Ah, Nedgen. Não é fácil, né, cara? Além disso, vocês são responsáveis por alguns dos nossos momentos de reflexão e dúvida. Dúvida, porque agora vamos admitir que nenhum de vocês tem uma identidade própria para nós. Não sabemos direito quem é quem, quem interpreta quem. Um é complemento do outro e com certeza separados não tem a mesma força, mas selecionamos alguns vídeos. Vídeos? E entre nós aqui, nós duas discordamos, o que raramente acontece quando o assunto é quem é mais bonito. Tcharam! A Jimene, mas pode ser Jimene. A pronúncia. É Jimenez. Mas não tem o S. Diz que é o gordinho ruivo com cara de sapeca. Deve ser o Pianjas. É o Pianjas. Né? Gordinho ruivo. Coitada da Jimene. Sem problema. A Jimene gostou do Pianjas. Cara, eu vou falar um troço pra vocês. Eu acho o Pianjas, apesar do nariz batatudo que ele tem, eu acho um Pianjas um cara com os traços bem definidos. Eu acho o Pianjas um cara bonito, cara. É bem definido. Vai ser aquilo ele ali. Ele tem olhos bonitos, tem tá dentes bonitos. Vai ser aquele horror. Vai ser aquilo ali. Não é bem definido. Não, mas todos nós estamos definidos. Tu concorda com a Jimene, então? Concordo com a Jimene. O Pianjas é é o mais bonito entre nós. Não, não, não. O que gordinho, ele é um cara bonito. Tu já viu ele sem barba, calma. O queixo? Não. Ele é queixo-less. Queixo-less. Não é o rosa. Não é o rosa. Não é o ruivo. Não é o ruivo. Não é o ruivo. Não é o vermelho. Não é o ruivo. Cara, ah, portanto, as pessoas verem o queixo do Piange e sair correndo, cara. A Ximene gostou do gordinho ruivo com cara sapeca, que é o Piange. Já... A Gisele, não, é porque eu tava procurando o nome de quem assina. Já a Gisele, que é uma das irmãs, diz que suspeita que o melhor seja o charmoso grisalho. Quem é o charmoso grisalho? Cagê? Cagê? Eu? Mas Cagê não é grisalho, é, só tem a barba branca. Cara, Cagê, essas filhas são loucas, meu. O Davi também tá grisalho. Não, não, Cagê, não, não é grisalho. Não, é o Cagê. Davi é grisalho sim, cara. Cagê. É o Cagê. Cara, Cagê essas minas são com problema. Olha... Caetano, quem é Caetano? Cagê é lindo. Então, é lindo. Caetano. Você é lindo. Olha, eu tô preocupado com essas gurias. Olha, olha. Eu e o Piangers, cara. Imagina. Qualquer vídeo nosso, óbvio que o grisalho charou. O Cagê. E o gordinho ruivo com cara sapeca, é o Piangers. Mas isso não é importante, diz ela aqui, foi só um momento reservado para massagear o ego dos supracitados. Gostaríamos de fugir da mesmice que adoramos vocês, mas é impossível, já que além da admiração, é esse tipo de sentimento que despertam. Esse é o nosso primeiro contato, sabemos que somos apenas dois grãos de areia no deserto de ouvintes do programa, mesmo assim, seria um prazer ouvi-los pronunciando nossos nomes. Mandem um... Fica tranquilo pra nós, Gisele e Ximene, irmãs da cidade de Pelotas. Ximene, grande. Ô, Potter, como é que tu tá no Twitter? É, Luciano Potter. Arroba Luciano Potter. É. Pô, não tô te achando, acho que eu não tô te seguindo mais. Ah, Luciano, não segue mais, não segue eu mais. Eu acho que os hackers entraram na conta do Potter. Tá, então é o seguinte, ó, acabo de postar no meu Twitter, no Twitter. Arroba Real Fetter, arroba a foto Real do Potter. Fetter. De cueca aqui no estúdio, cueca, neste momento. Meu Deus. Sabe por que eu fiz isso, Potter? Por quê? Porque tu merece. Boa. Vai, Cagezinho! Mais uma sensacional edição de coisas para fazer na fila do banco. Boa. Você que está indo agora, hoje é dia 5, né? Tem que ir para a fila do banco e tal, aquela coisa toda. Então, fica algumas dicas aqui para passar o tempo, enfim, para... Compre um saco de pururucas e mastigue. O que vem assim o pururuca? Pururuca é... Bala de goma? Não sei. Bala de goma? Eu acho que é, cara. As balinhas... Pururuca? É lá no encontro das águas do mar, do rio. Não, lá é pororoca. Deve ser alguma coisa que faça barulho, né? Talvez seja crocante. Vou ver no... Porque o leitão, a pururuca, é um leitão com ervas e não sei o que, crocante, uma camada crocante. Pururuca é um petisco de comida caipira, um torresmo. Deve fazer barulho. É a torresminha. Torresminha. Mas eu não sabia isso, José. Eu não sabia que eu não tava aqui, não. Ah, bom. Cheguei agora. Ah, bom. Leia em voz alta os folhetos de propaganda do banco. Seguro alto. É bem assim. Use um dos balcões para fazer abdominais, repetindo. Um, dois. Mantenha-se de costas para a pessoa à sua frente. E aí, qual é que é? Como é que tá? Beleza? Fica conversando. De costas para a pessoa à sua frente significa de frente para a pessoa atrás. Toque o jingle do banco com a boca imitando o trombone. Leve o apito e toque-o sempre que a fila andar. Isso é muito bom. Cada cara que entra no caixa, cada um apitinho. Isso é bom de gravar, tá? Quando alguém não conseguir fazer uma operação no caixa eletrônico, murmure: ostra! Ostra, que ostra. Por que ostra, cara? Lá, bom, enfim. É. E finalmente, quando a fila andar, finja que tá cochilando. Ai. Posso ir aqui ou não? Pode. Vai lá. Aqui, ó, frases comédias aqui mandaram pra gente, que através do pretinhobasico@atlantida.com.br. Sou daqueles que vai à cozinha, olho pra pia e se não tiver nenhum copo limpo, eu tomo no socador diário mesmo. Quem nunca tocou uma campainha e saiu correndo não sabe o que é disputar os 100 metros rasos. O Zé Bolt começou assim, cara. Quando criança ele tocava a campainha e corria. Aí até virou. Hoje eu faço isso, cara. Meu amigo é tão fominha que se eu estiver roendo unha ele pede um pedaço. Que nojo. Isso nas suas espinhas é um rosto? Pá. Já tive uma namorada Raimunda, daquela que é feia de cara, mas boa de rima. Fiz amor no metrô porque queria sentir como era ser metrosexual. Meu Deus! Sou contra a legalização de algumas drogas, porque uma droga leva a outra, e a outra, e a outra, e o axé, o pagode, e vice-versa. Um abraço, pessoal. Eu sou pagodeiro, tá? É, o Exaltando Samba aqui. Eu não vou rir, tá? Nada. É, boa, gente. Boa, gente. Eu sou pagodeiro. Boa. E eu tenho cantadinha, tá? Vai, gente, então. Vulcão na terra, eclipse na lua. O que fazer pra te ver nuas? Meu Deus do céu. Mel Deus. Boa essa aí. Gatíssimas, você já pensou em ser um bebedouro? Não, por quê? Que você me dá água na boca. Boa. Olha. Boa. Sim, princesas, princesinhas, saladas, estás a fim de morrer feito passarinhos? Como? Comida por um gato, toda. Muito. Aliás, vocês botaram tanto olho no meu passarinho que o gato comeu um deles. Tá brincando? Isso é coisa do Potter, me lembrei do Potter. Vida selvagem de cachê. Só um pouquinho, tio. Como é que tu deixou um gato comer o passarinho na tua casa? Os bichos pularam na gaiola do coitado do passarinho. E abriram a gaiola? Não. Não, bota a pata lá pra dentro. Eu não achei. Não, eu não achei. Imagina o pavor do passarinho. Caiu a gaiola. E eu não achei o corpo. Não tem não que achar. Achou depois o corpo. Que o gato não, pega já o era, passarinho já foi, lá dentro. Já não, não sei como. Mas me lembrei do pote. Faz ele ir no banheiro e dá uma estrondada. Botou olho grande. Olha, lamentável tu a tua falta, cara, de cuidado. Veja. Que bicho desgraçado que é gato, cara. Né, cara? Gato é desgraçado. Gato é um bicho desgraçado, come passarinho, rapaz. O que tu faria com gato, Alexandre? Eu jogava na parede, cara. Que isso, meu? Olha, lá em casa nós até mia agora mia. Pô, comeu meu passarinho, velho. Como é que eu vou viver sem meu passarinho? Quando eu era criança, eu era o único que ria com o cara com a brincadeira do saco do gato, você lembra? Sim. As gatas chorando, eu... Na rua da praia. É. Sim, porque tu sabia, fazia. Ainda tem, até hoje. Tem, né? Tá até hoje. Esse cara tá no brick também da redenção. Gil, vou te dizer uma coisa. Até semana passada lá em casa, tinha um passarinho e dois gatos. Cada vez que os gatos se aproximavam, começavam a olhar fulminante pro passarinho, eu dizia, não. Sabe o que aconteceu? Nada. Sumiu um gato. É mesmo? O poder do não. Olha, é aí, que ó. O passeio não tem o que fazer, né? Não tem, né? Se o gato se pendurar, ela não tem o que fazer. Eu quero dizer aqui que eu não faria, obviamente, nenhuma maldade contra animais, que eu não jogaria o gato na parede. É, mas isso. Jogaria lá de cima do teu. Não, de maneira alguma. A verdade é que é a natureza, né? É isso aí. Aí pô, a gente falou ontem dos chimpanzés comendo micos, né? É isso aí. As pessoas comem as outras. As pessoas comem as outras. 1:27, vamos fazer os classificados do Pretinho com Egali Intercâmbio. Intercâmbio inteligente é na Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Classificados do Pretinho. Vendo jaqueta de couro, estilo motociclista aí, Potter, ó. Daquelas cheias de fechos, novinha. Motivo, quando eu comprei, pensei que eu fosse usar. Me enganei, nunca usei. Barbada, R$200. Aceito propostas. E-mail para vendojaqueta@hotmail.com. Certo? Certo. Mais uma, vendo piano digital da marca Michael. Modelo KDM100. Em madeira escura, detalhes em dourado, 1 ano de uso, em perfeito estado. Acompanha banco de madeira com couro preto. Motivo da venda é que eu comprei um piano acústico. Tô pedindo 2.200. Entrega a combinar. Características: são 88 teclas com ação de piano, 64 notas de polifonia, 16 sons sampleados, músicas de demonstração, saída para dois fones de ouvido, que não basta tu incomodar só um, tem que incomodar dois, entrada e saída estéreo, MIDI in e out, e também USB. A fonte é bivolt e o sistema de gravação é em tempo real. Tem 3 pedais, um suavizador, um sustenido e outro de sustentação. Mas que tal? Isso é só um coisa. Suporte em madeira. Contato com vendopianodigital@hotmail.com. Vou comprar, cara. Vai, né? vendopianodigital@hotmail.com. Eu sou facilmente influenciável por anúncios. É. Sabe, Maurício, que todos nós que trabalhamos em rádio e entraram no rádio em função da música, pela paixão pela música, todos nós somos músicos frustrados. É o meu caso. Sim. Eu sou um grande vocalista frustrado, grande baterista. A paixão por cantar que me trouxe aqui. Eu consegui realizar esse sonho, gravar o Geiso conseguiu. Pô, aliás, com excelência. Obrigado, tá um sucesso aí. Eu sou um compositor frustrado. eu não consigo andar na rua. Depois de restart, isso, eu vi que meu lugar mesmo é trabalhar em rádio. Olha esse desgraçado aí do trompete, olha só. Isso é frustração, o nome disso. E além de tudo, o Potter é um gremista frustrado também, virou colorado. Segundo o Davi na coluna de hoje. Eu já disse isso há muito tempo pro Potter, que ele era gremista. Há quanto tempo eu digo isso? O Davi na coluna de hoje, preciso ler. Potter, mas gremistão. Por que eu virei colorado? Mas há quanto tempo Pretinho básico é gremista. Ele falou. Quanto tempo, Potter? Quanto tempo eu digo que tu é gremista? É bom esse pretinho básico. Mas não tem porque eu era gremista, eu era colorado, eu me tornei colorado quando o Grêmio tava ganhando. Então não tinha por que eu virar, entendeu? Só se eu fosse do contra mesmo. Vocês viram que naturalmente ele expressou a seguinte frase: eu me tornei colorado. Quero que a colorado tava ganhando. Te torna, ou tu nasce colorado, ou tu nasce gremista, né, cara? É que eu me criei muito longe. Morei na Bahia. Ou tu nasce Havaí, ou tu nasce em Botafogo, ou Figueirense, ou Vasco. Era na Bahia. Era gremista, é mesmo? Não, não era gremista. Era Bahia. Já era tricolor lá na Bahia. Não vamos usar imagens, né, Potter? É, pior que tem uma imagem mesmo. Tem uma imagem, a culpa da mãe. Teve uma festinha. É. Tem uma festinha no jardim de infância lá, e eu falei assim: mãe, amanhã tem que todo mundo ir com uma camisa de clube de futebol. Aí do Grêmio. Ah, não, olha só, e aí aparece a fotinha assim, onde você foi bem certinho da fotinha. Dois caras do Vasco, um do Flamengo e eu com a camisetinha do Grêmio Regata. Com 5 anos, dá bem felizinho aqui assim, ó. Né? Tu sabe que. Já tinha tetinha? Hoje de manhã eu tava olhando. Tinha aquela barriga de vermes da Bahia. Hoje de manhã eu tava olhando umas fotinhas lá em casa e me preocupei, porque o Ian, nós fomos numa festinha do sobrinho dele, do priminho dele, meu sobrinho, e a festinha era do Inter. E ele ali no meio, na hora do bolo do aniversário, do parabéns a você, tudo colorado, e ele ali no meio, assoprando a velhinha junto com os bem outros. Bem tranquilo. E eu pensando, pai, isso aqui daqui a algum tempo. Ai. Por isso que o Arthur não vai. Mas eu tenho essa foto com a camisa do Grêmio, mas eu nunca fui gremista. Não lembro de eu gremista assim. E sabe por que eu virei colorado? Por causa do meu pai, obviamente, por causa do Taffarel, cara. Eu mandei. O Taffarel, ele virou goleiro de seleção e do Inter muito rápido ao mesmo tempo, né? Sim. E eu mandei uma carta pro Beira-Rio, pro Taffarel. E o Taffarel respondeu a carta. Bah, a carta chegou na minha casa de manhã, com um carteiro com o símbolo do Inter. Eu tenho até hoje a carta. Mas uma foto matérias. Dele autografada. Cara, eu lembro da emoção até hoje de receber aquela carta. Aí acabou com tudo, né, cara? Aí eu, antes de morrer, eu quero virar colorado, cara. Pra quando eu morrer mais um colorado. Ô, meu, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. O nosso amigo e colega Fábio Almeida, repórter investigativo, mais um dos grandes repórteres da escola de repórteres investigativos da RBS. O Fabinho Almeida tá mandando aqui, ó. Semana passada, o Homem do Gato elogiou vocês um monte na redenção. Ah, é? Ele falou o nome de cada um e que curte muito quando lembram dele aí no Pretinho. Mas que beleza, hein, cara? Que coincidência. Que coincidência. Falou, Fabinho, grande abraço. Show do intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivão para todo o sul do Brasil. O sul frio do Brasil. 20 minutos para as duas. Estamos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas da TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Doutor Alceu. É exatamente. Ô, doutor Alceu. Tô de cuecão, doutor Alceu. Eu tô ligado que o senhor usa ceroulas, doutor Alceu. Tô de cuecão da moto. Agora no Pretinho Básico. Bola. Bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Peter, hoje tem Série B, doutor Peter. O Criciúma vai pra cima do Goiás. Olê, olê, olê, olê. Tigre, tigre. Vai ser às 21h em Criciúma. É, exatamente. Vai ter sessão de autógrafo do Figueirense hoje, doutor Peter. Muito bem. Em São José. O marketing do Figueirense é muito bom, né, cara? É, cheio de ações, né? Manda aos outros. Na verdade, já teve, né, doutor Peter? Como assim, doutor Alceu? Foi de manhã. De manhã. Não, você que foi, parabéns. É, exatamente. E a Copa América, afinal, vai ser Peru e Venezuela, né? Só vale empate na Copa América, doutor Potter? Três favoritos empataram, Brasil, Argentina e ontem Uruguai. O Chile venceu, olha só. O Chile venceu o Sub-23. O Chile venceu de virada depois de estar perdendo durante um bom tempo pro México. O México é a seleção Sub-23 e, além disso, a seleção Sub-23 deu um problema com... se eu não me engano, 8 atletas do México que se envolveram numa confusão na, na levaram mulheres lá pra festa loucura, foram desligados. É a seleção sub-23 do México sem 8 titulares, ou seja, não é uma seleção. É, e o Paredes, aquele pretendido um crime, tipo pelo Grêmio, fez o gol no Chile. Exatamente. É verdade, o Grêmio, olha o azar que é não tá aí. O Grêmio, hein? É verdade. E o Elano terminou o namoro, doutor Peter, pelo Twitter. Não, ele informou pelo Twitter. Ele tá lá na Argentina, vai prejudicar o guri, né, doutor Peter? Olha só, tu viu que coisa mais infantil que o Elano fez, cara? Não. O Elano botou o nome dela no, com arroba. E falou assim, eu e arroba nível Stelma não estamos mais namorando. Sabe, parece gente de 12, 13 anos de idade, você sabe? Mas o Twitter faz isso com as pessoas, infantiliza as pessoas. Cara! E aí, Brito, o que que faz? O Elano vai jogar bem, cara? É bom esse Elano. E aí, a Nívia? É, a Nívia Stelma. Olha, a Nívia Stelma é interessante. Aí não vai deixar, não vai ficar solteira. Quem olha, é Débora de Oliveira, aí, informação. O Brasil empatou na estreia da Copa América, Brito! Grande informação de Débora de Oliveira, sempre pontual. Na informação, informação na ponta da língua, Débora de Oliveira, é verdade. Posso passar mais uma de esporte aqui? Manda aí, vai. Mano. Gostaria que vocês divulgassem o campeonato catarinense de futebol americano. Aqui em Joinville, temos o time Joinville Gladiators. Joinville Gladiators? Que é bicampeão estadual e agora está nas finais do catarinense 2011. Estamos invictos, 8 jogos e 8 vitórias. Convido todos a prestigiar a semifinal, que é no dia 9 agora, na Sertigre, a partir das 5 da tarde. Contra quem? Joinville Gladiators versus Timbó Rinos. Meu Deus! Timbó com ovo! É Timbó com ovo! Né? Isso aqui foi uma sacanagem com a Ângela, né, cara? A Ângela Werner que mandou pra gente, porque o filho dela, o Bernardo Werner, é o quarterback do Gladiator. É o quê? Quarterback. É o quarterback. Ele é o que o Tom Brady. É o popular quarto zagueiro. É o quarto zagueiro. Só que no outro sentido, né? Que é o cara que. É o principal cara do time, o cara que lança a bola. Ah, é. No ataque, exatamente. Ah, é. É o marido da Gisele Bündchen. É o centroavante. Tom Brady, é o mais pago, é isso aí. É o melhor pago. O futebol americano tem a defesa, tem um ataque, tem dois times. E os caras do rugby chamam que o futebol americano é de gay. Porque no rugby, os mesmos caras atacam e defendem. No futebol americano tem um time pra defender e um time pra atacar. Cara, com a quantidade de jogador de futebol gay que existe no mundo, é ridículo tu dizer que quem joga rugby ou futebol americano é gay. Mas eu não digo isso. Ah, não diz? Eu só leio o e-mail. Ah, tá. Em algum momento eu falei que alguém é gay aqui? Não, não falou. Pode pegar. É verdade. Não falou. É na Recopa Sul-Americana em agosto? É 14 e 24 ou 18 e 28. Ou 13 e 26. 15 e 27. É 12 ou 21. Não, é que são números, 10 dias de diferença de um jogo para outro. Então, ou é 4 e 14, ou é 8 e 18. Ou 9 e 9. É 11 e 21. Se a minha operadora ajudar aqui no 3G aqui hoje. Não, a tua operadora não chega aqui no morro. Lamento te informar. Mas antes tem a minha Copa também não. Audi, hein? Não pode esquecer. 10 e 24. 10 e 24? Ah, tá. Como tu falou. É Inter Independiente da Argentina, na Recopa. Vai aí, batata! Puxa vida, vovó! Quantas rugas a senhora tem no rosto, da Lavo! Esse batata tá andando muito com jeito, batata! Tá até vacilando! Bom, Balavo! Repete aí então! Puxa vida, vovó! Quantas rugas a senhora tem no rosto! Pois é, meu filho! É muita ruga que a vovó tem no rosto! E elas não doem, vovó? Só quando eu me olho no espelho. Oh, pobrezinha da vovó. Pobrezinha da vovó, rapaz. Mas agora eles estão tirando, tu viu? Que eles tiram uma seringa de gordura. Como é? Ah, que nojo. Ao invés de aplicar o Botox, que o Botox ele tem prazo de validade, assim como o silicone, né? Sim. E aí os caras agora na lipoaspiração eles tiram uma seringa de gordura da pessoa e jogam na cara pra preencher os... Pô, legal. É uma agressão, né, cara? Fica bem... Vai ficar legal. Eu tinha uma vizinha meio que tanta. Não é agora nesse prédio, no outro prédio, que ela ria, ele, os dois braços levantavam. Ah! Sim. De tão espichada que ela era. Fritar um ovo na bochecha, né, cara? Só dar uma esquentadinha. Que assim. Dureza! Mas sabe que a cirurgia plástica, cara, ela torna as pessoas felizes. Claro, tem comprovações. Mas dá certo, né? Não, mas às vezes não é nem uma é óbvio que tudo é por vaidade, mas muda a personalidade. Sim, mas eu tô dizendo, quando dá certo, pergunta quando agrada a pessoa. Pergunta pra Rosana, dizer, a cantora, que ela... É que tem gente tá que feliz. Exagera, obviamente, né? Mas tem gente que corrige uma coisinha ou outra, a pessoa se torna outra pessoa. É verdade. Cara. É impressionante, sabe? Assim, tipo, é autoestima, um nariz mudado, a pessoa que é na dela, carrancuda, arisca, se torna mais falante, mais... Vamos fazer, sabe? Com piangas isso, vamos dar uma força, vamos fazer uma cirurgia no nariz. E um queixo pra ele. E um queixo também, é, boa. Põe um queixo para o Piangas. A pessoa toda não... Isso é bullying, cara. Tem gente que tem muito queixo, por exemplo, o Paulo Brito. O Paulo Brito tem muito queixo. O Tevez, né? Tem muito queixo. Eu tenho muito queixo. Quer um pouquinho do meu queixo? Pô, aí dá um pouquinho do teu queixo pro Piangas, cara. Mas o Piangas usa barba, eu não conheço queixo. Não, mas ele pode tirar a barba daí. Vamos dar uma girada aí, Pi. 10 manias de pobre. Vamos lá, atenção, quem mandou foi Maiara Domingos. Ela já não tinha mandado as outras manias também? Talvez, acho que é a mesma, talvez, né? Talvez, essa mania. Maiara de Gravataí. 10 manias. Fazer caixa d'água uma piscina. Ah, coisa boa. Que beleza, que cara. É só baixar a caixa d'água do teto. Não, às vezes a velha, né? É. Trocou, usa essa aí. Passar o pão no resto do pote da manteiga. Bah, clássica. Cara. Muito bom. Pôr água no envelope de suco. Pra pegar o restinho. Ah, isso é muito pobre. Jogar água. Nem no pote do shampoo. Tá aí, é o próximo. Jogar água no resto do shampoo. É, shampoo é legal, o shampoo é legal. Muito pobre. Virar pra... Economia, né? Economia, gente. Colocar a garrafa d'água em cima do relógio. Não, mas esse aqui a gente já fez. Já falamos esse aqui. Isso é lendo, isso é lendo. Mas é um clássico. Mas é a mulher que usava pra avisar que o marido já tinha saído. Essa é o Davi Coimbra. Aí tava liberado pro... Eu tô desconfiado que eu li esse mesmo e-mail, Paulo Brito. Porque agora eu cheguei no sétimo aqui, pôr água no resto de lata de molho de tomate. Ah, clássico também. Isso é clássico. Oitavo, garrafa de refrigerante cheia de água na geladeira. Também nós comentamos. É que as manias portanto, esse meio mas o extrato não de tomate foi pro lixo. Eu não lembrava. É bom essa produção. Não foi pro lixo. Olha só. Guardar chiclete mascar na geladeira. Nossa, foi o mesmo. Guardar chiclete mascar. Mas então problema. Não tem outro problema. Não, eu até tava com a impressão de que eu possa ter guardado aqui, entendeu? E que não o Maurício tenha passado pra mim. Mas enfim, as manias de pobre são sempre as mesmas. Tá dito, então. Cara, eu sempre que eu peço o café pro Arthur, o estagiário do Pretinho Básico, ele passa um dos melhores cafés que eu já bebi. Arthur, um café pra mim. Sempre que eu peço o café pro Arthur, o meu café vem cheio de espuminha. Será que ele cospe dentro do meu café? Eu vi ele com os estagiários cospem. E é escarrado, ele não vem com uma coisinha assim. É catarrão, pode ser. Arthur, chega no microfone aqui do Pi e fala aí, eu quero te fazer uma pergunta. Catarrão. Tu seria capaz de cuspir no meu café? Jamais. Jamais. E de ficar com um homem, tu seria capaz? Olá. Obrigado, Arthur. Valeu. Não fala. Tá bem. Obrigado. Vamos ver, Cajezinho. Obrigado, Arthur. Algumas pérolas aqui. Eu peguei, não. Já ficou com homem? Não fala da minha vida pessoal. Isso é muito bom, né? Essa é a resposta, né? Algumas pérolas aqui, então, pra salvar o Arthur. Faz 20 anos que a Maggie dos Simpsons é um bebê. Ah, mas aí já perdi a graça, né? A Mônica e o Cebolinha agora são jovens. São jovens e deram o primeiro beijo. Finalmente cresceram, né? Sem graça. Pô, aliás, tá pra rolar o primeiro beijo na novela, o primeiro beijo homossexual na novela das nove, né? Não vai rolar. Não vai rolar. Vai rolar um banho. Hoje de manhã. Só o banho. Vai sair um com enrolado numa toalha. Carinhos de touch. Touch. Não vai rolar. Acho que a Globo tá muito receosa. Que é homem detalhe, com homem, mulher, A Globo fez uma pesquisa. Calma, galera. A Globo fez uma vocês ficam excitados com esse assunto, né? A Globo fez uma pesquisa e o público aprovou o casal gay. Certo. Só não aprova que mostra cenas. Hipocrisia. Não pode ser explícito. Estranho. Isso é hipocrisia. E a Globo não sabe o que fazer. Sabe, se bota a cena. Quer dizer, ela sabe, não vai botar. Cara, se tu aprova o casal gay, o casal gay tem que ter carinho, tem que dar beijo no outro. Então tem que aprovar o beijo gay. Ou não aprova o casal gay ou não aprova. Eu ficava com vergonha quando eu via homem e mulher se beijando na novela, na TV, na frente do pai e da mãe. Imagina. Eu, se fosse criança, eu ia os olhos e eu saltar pra fora. Ai, eu tenho que admitir. Eu acho que a gurizada hoje talvez já conviva mais com isso. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Primeiro beijo gay, vocês pararam no tempo, absolutamente parados no tempo, vocês estão. A gurizada hoje. Eu parei de costa pra TV. Ela enxerga um beijo gay, principalmente na capital, tá? Em grandes centros. Muito mais cedo do que eu enxerguei. Mas o primeiro beijo gay da minha vida que eu vi foi muito viado no interior. Mas eles se escondem, cara. Eles não ficam na praça pública se beijando. Vou falar uma coisa, não, cara. Nós cagamos a pau. Existe uma faixa etária hoje, tá? Hoje, no dia... Que dia hoje? Não, dois? Cinco. Hoje é dia cinco, né? Cinco, dia de pagar a gente as coisas aí. Existe uma faixa etária... Na humanidade, eu vou falar do que eu vejo aqui, tá? Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, enfim, novelas que nos mostram, existe uma faixa etária que está absolutamente liberada do preconceito e assume a bissexualidade como a sua orientação sexual. Vai virar obrigatório, cara. Meninos de 14, 15, 16, 18 anos que ficam com meninos e meninas. Também com meninas. Chamar o Arthur pra falar sobre essa. Não precisa, cara. É didática a minha colocação. Caetano. E não vai aqui nenhum juízo de valor, até porque eu acho que as pessoas têm que buscar meninas a felicidade. Sejam felizes. E aí, Girimão? Tá mal, né, Girimão? Caramba, meu, assim, ó. Nós vamos ficar loucos assim, né, meu? Acabou, né, Girimão? Acabou, meu. Por que tu chamou esse estrutura? Cara, não te mete, meu. Não te mete, como não me meto, cara? Não, tem que falar, meu. Eu tô pensando, cara. Que esses loucos? Que história é essa, esses loucos? O Id e o Ego batendo boca. Sabe? Olha, quando tu via a novela, era assim, né? Cara, fala o seguinte, vai ouvir o CD das Sandálias? Pô, grande abraço pros queridos das Sandálias. Galera que mora no meu bairro ali, me entregaram os CDs ontem pra gente ouvir o trabalho dos caras Sandálias. Abraço aí, então, rapaziada. Isso aí, Alexandre Birk. Isso mesmo. Vamos ver quem tá aí. Eu vai então, vai então. Vai. Pensei que era o Jerimum. Vai. Estudar faz a gente... Vai. Jerimum, estudar faz a gente descobrir tanta coisa, né? Eu, por exemplo, acabei de descobrir que vou me ralar nas provas. Como descobrir se a pessoa tem pegado ou não? Pede pra ela andar descalço. Nada a ver, cara. Esse cara, antes tiver pegado, é porque é um espírito, cara, não, né, o cara na lua já lá, morreu daí. É um o Miguel fantasma. Da lua lá, sabe? O Miguel na lua lá. Foi o Miguel aquela transição, né? Aquela pegada lá, o cara não tá pé descalço. No mundo existem dois tipos de pessoas, Potter. As que concordam comigo e as que estão erradas. Você acha que a vida é fácil até ter dificuldade pra abrir o vidro de maionese? Não tem mais, viu? Hoje em dia é mais fácil abrir. Por quê? O mais difícil é tirar aquele como é que se chama? Aquele invólucro depois da tampa. Lacre? É lacre? Depois da tampa, entendeu? É um negocinho que fica vermelho no meio que é fácil. É um lacre de alumínio. Isso é difícil. É difícil, sempre sobra uma. Eu tiro, depois tem mais uma fininha assim que fica. Aí eu pego com a faca, tiro, assim, tipo ketchup, sabe? Tem toque, né, cara? Não. Nossa, no dia que suor der dinheiro, pobre nasce sem sovaco. Nomes do pretinho em outras línguas, tá? Vai, boy. Procurando saber da confiabilidade da tradução feita pelo Google Translate. Google Translate! Utilizei como teste as palavras pretinho e básico. Rafinha gay. E constatei que a tradução é bastante confiável. Numa tradução literal para o inglês, por exemplo, seria Little Black Basic. Contudo, o software reconheceu que as palavras pretinho básico se referem a um tipo de vestido. Isso. Caso vocês fossem de algum país que relacionei... Que é a origem, caso as pessoas não saibam, é a origem do nome, né? Da criação do nome do programa. E todo mundo fica bem com pretinho básico, exatamente. Vestidinho. Em inglês, Little Black Dress. Posso contar a história? Claro. Posso contar a história? Claro, todo mundo pergunta. A história é a seguinte. Conta! Nós tínhamos a missão de um dia para o outro, de uma... Que dia que estreou o Pretinho? Uma segunda-feira, né? Dois de abril. Então, assim... Dois de abril. Nós tínhamos a missão de, da sexta-feira para segunda-feira, arrumar um nome para este programa. Já que nós vínhamos de um programa que tinha um outro nome, bem parecido e tal, né, que faz alusão àquela bebida preta, daquele frutinho chamado café e tal. Enfim, viemos do cafezinho pra cá e aí então precisávamos de um nome não parecido, mas que remetesse a uma coisa semelhante. Aí eu tava lá, lá em casa, na janela, olhando pra fora, sexta-feira, meia-noite. Tava comigo, sim, Valzinho. Estávamos lá em casa, olhando pela janela, e aí eu vejo uma vizinha se arrumando pra sair. Aí a vizinha se arrumando pra sair, ela faz o quê? Ela veste um vestido preto. E eu pensei, a vizinha vai sair de pretinho básico, veja só e tal. um pretinho básico. Pretinho básico. Pá, ficou pretinho básico. Deu um estalo. É culpa da vizinha, então. Culpa da vizinha. Falou, aliás, a vizinha já avisou ela. O Potter e o Amaral vieram mais tarde a conhecer esta vizinha, sim, né? Estavam lá em casa num churrasco, como são expansivos, sim, chegaram na janela, a vizinha estava lá de olha. Aí nós gritamos assim pra ela assim, ó, Artigosa! E aí acabaram lá me abandonando, eu a carne que eu assei pra eles, e foram pra casa da vizinha. E aí eu da minha casa olhava eles na casa da vizinha. Cara, que cena dantesca aquilo, cara. Não era eu, cara, era o Porã. Não, eram vocês dois, cara, era tu e o Amaral. Isso faz mais de 4 anos, relaxa. Tava lá. A vizinha nem mora mais lá. Ele tava lá pegando outra inglês, Little Black Dress. Little Black Dress. Em alemão, Kleinschussklett. Em espanhol. Certo que não tá certo. Claro que sim, né? Claro que sim. Espanhol, vestido negro. Vamos a ouvir vestido negro na Atlântida. Vestido, vestido, vestido negro. Valência, Espanha. Vestido negro. Depende. Vamos a ouvir vestido negro na Atlântida. Em francês, Petit Robé do Rei. Petit Robé do Rei. Como é que é toada em francês? Tá ligado? E tá, em dinamarquês. Lirs Farts Kishlar. Tá bom. Em basco. Basco. Barcelona. Não, burro. Lá é catalão. Bilbao. Bilbao. Basco é Bilbao. Bilbao, então. País basco. Gut Betse Janteco. Ah, não ia fazer sucesso. Ok. Agora sim, catalão. Vestit negre. Não, legal. Em croata. Malucro no Halijnu. Sim, tá tudo certinho. Maluco é o início mesmo. Malucro no Halijnu. Malucro no Halijnu. Em latim, para um Niger vestitus. Ô, bonito, né? Bonito. Para um Niger vestitus. E abraço a todos e pode mandar um pote, ficar tranquilo. Isso em que língua? Em português. Pra toda a galera de Blumenau, o Sérgio Schaeffer, que fez esse imenso trabalho de ir lá no Google Tradutor lá. Pra fazer esse trabalho pra gente saber como é que é o pretinho básico em outras línguas. Muito bom, vou acabar em ti, Geiso, vai! Aí a mãe pede pro filho ligar pro pai, tá lá, do celular pra avisar na hora da janta, assim. Ai, meu filhinho, o que que ele disse? Já vende? O papai já vende? Nada. Mas já liguei, mãe, já liguei 3 vezes, mãe, que só atende essa, assim, uma mulher que atende. Caraca, mas, sim, mano. Não, deixa comigo, tá? Vai ver que eu chego em casa assim, hoje vai vir, trato. Aí mal o pai aparece, assim, na frente de casa, mas já pode passar dar uma surra, assim, que os outros vizinhos já vêm, o que tá acontecendo, nada? Pra que esse safado, Cavaias, vem cá, meu filho, pra todo mundo que ela falava no telefone, aquela mulher desgraçada. Olha, mãe, ela dizia o número pra qual você ligou, encontra-se desligado. Muito bem, ficamos por aqui com este pretinho básico, 2 minutos pras 2, vamos tocar mais uma vez o sambinha do Geiso. Tá caindo nas graças da audiência da Atlântida. Na sequência tem o trote aí, do cabelo no espaguete. Mais uma vez vamos pedir então pra nossa audiência que hoje pratique o exercício do desprendimento, o exercício do afeto, do carinho pelo seu semelhante, que vá em seu armário, pare ali 2 minutos na frente do seu guarda-roupa e pegue aquela roupa que você não usa mais há mais de um ano e aí entregue pra alguém na rua. Eu tenho certeza que você vai se sentir muito bem fazendo isso e mais do que isso, vai ajudar alguém que está passando frio neste inverno, como é que eu diria, desumano que nós estamos vivendo. E continue mandando para cá os postos de coleta. Boa. Da sua cidade, tá, pretinhobasico@atlantica.com.br, né? Você que está fazendo algum tipo bem certinho, de esse tipo de serviço. E a gente divulga aqui os endereços, claro, de coleta, claro. Site e tudo mais, tá bem? O Porã não tem Twitter, né? O Porã não tem Twitter. Ele usa frases underline, Porã. O Porã não tem Twitter. O Magrão tá se passando direto pelo Porã. Nem fala qual é o perfil pra não divulgar. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão, se beber, não dirija. E as melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. Vamos até lá, logo, mais às 6.